salve, salve, aqui no estúdio Pura Rua. Queria agradecer aí ao MC Michael pelo refrão, tá ligado? E como disse o Cássio, malandro não fala, é mané que dá guela, firmão. Cola com nós, é os malocas que tão. Vem, solta a voz, rap revolução. E se o som ainda não ouviu, é DTBK. Cê é nós de banca, com os grave que espanca. Ouvido controlado, sem pornofonia porca. Nós espanta os recalcados. Não adianta tanta anta com microfone na mão. É muita bunda, é muita marra, mas nunca é informação. Sem conteúdo, compromisso ou mesmo diversão saudável. Criando rimas a esmo, tornando-se descartável. Deplorável, irmão, onde chegou a situação. Mas ainda me espelho em Chico quando faço a construção. Da métrica periférica, alcance é de aguiar. Respeito jamais se compra, na quebra se conquistar. Pra passar ideia sem onomatopeia, o mono se lavar no refrão repetida. Pois o rap não é uma corrida, resgate, vira esperança pra quem tá cansado. Focado, batida e verso, licença eu peço, mandando um recado. Conduta na luta, prepara, segura que agora é o batuba. Quem tá no ataque só com os maloques, mira firmeza no rolê de Cadillac. Imagina só que firmeza, nós desfilando de carro. Poder comprar um tênis branco sem se preocupar com barro. Alto-falante estralando, irmão, disso que eu falo. Se for um Chevette já tá bom, mas a intenção é ter um Camaro na garagem. Ha, mas por enquanto não tá tendo nem Camaro, nem Chevette. Eu vou de skate com os moleque, fazendo uns rap pesado. E até as damas tão curtindo. Do protesto ao romântico, escrevo o que eu sinto. Não minto nas composições, pois falo com corações. Rap é a voz de milhões que não foram ouvidos. Por isso compromisso com quem mais necessita. Vem antes do entretenimento e diversão pra pista. Ha. Mas tem também, né? Oh, mas é claro, o nosso som não vai deixar ninguém parado. É pra curtir, pra informar. Te faz dançar, mas não rebolar. Som pra revolucionar, pra autoestima decolar. Imagina nós de banca, de rolê num Cadillac. Mistério estourando Racionais, Bob Marley, Tupac. Malandro é malandro, mané é mané. Seja de Nike, 12 mola ou de Havaiana no pé. Imagina nós de banca, de rolê num Cadillac. Mistério estourando Racionais, Bob Marley, Tupac. Malandro é malandro, mané é mané. Seja de Nike, 12 mola ou de Havaiana no pé. Hoje o bagulho é ser patrão, andar pesado de cordão. Ouvi o ronco da Hornete, pagar de ostentação. Que se foda, é nós que tem o Camaro, Citroën. Banca as mulher, então vem neném. Vamos curtir a vida além. Só tomo whisky, Red Bull, meu bolso tá um aquário. Onde eu chego, eu paro tudo. Eu sou patrão, não funcionário. Mas isso é só nas letras, na vida é muita treta. Ser pedreiro o mês inteiro e no final dinheiro não dá. Volta pra realidade, sim, meu som é de verdade. E sigo só na humildade, pode pá que é nós que tá. Em todos os cantos da cidade, como diz lá o Safari. É só pegada de gorila que explode nos PA. No boom bap, dirty sound, underground ou no funk. E as letras é motor de arranque que faz minha vida andar. Então se liga aí na cena, o Batuba é sem problema. Quer saber o que é vida? Cola do terminal pra cá. Só imaginação, perequê, ilusão. Pra boy que quer liberdade e sofre nessa prisão. De carrão, Camaro, deixa colar os burguês. Vão deixar só o volante pra você brincar no Play 3 sem vez. Mas tem as mina que estiga. Uma noite de núpcia, 9 meses de barriga. Pensão vai pagar, não vai ter esperança. Seu filho vai ganhar, nem que for por herança. Vem na confiança, que é água de coco. Chapa o coco, nas doses de sufoco. Eu na rima e o restante do bairro na chacina. Perequê dá um jeito, dos outros pôr a mão pra cima. Cola pra cá, que cê vai entender a verdade. Que do terminal pra cá é outra realidade. Da pior forma te ensina dignidade. Perequê faz cê entender que a vida é mais que vaidade. Imagina nós de banca, de rolê num Cadillac. Mistério estourando Racionais, Bob Marley, Tupac. Malandro é malandro, mané é mané. Seja de Nike, 12 mola ou de Havaiana no pé. Imagina nós de banca, de rolê num Cadillac. Mistério estourando Racionais, Bob Marley, Tupac. Malandro é malandro, mané é mané. Seja de Nike, 12 mola ou de Havaiana no pé. Do Opala, do Opala, do Opala, vá. Oh, e aí? Inimigo meu tem asa, mas cabeça também tem asa. Fazendo de dando uma satisfação. Eu tô no lança abrindo. Bem, bem lá, cês função, vindo de galachão. Faz aqui, Cássio Free, de rolê no passatão.